está em sintonia com a ZYE 890. Onda curta, 31 metros, 9.675 megahertz, ponto 75. Rádio Marumbi Limitada, a emissora da TES. A maior potência evangélica do Brasil.